Da Tatiana, o tráfego na final do 1-0. Tem condições de se afastar um pouco pro litoral? Ok, já tô me afastando, já terminei o serviço aqui. Torre aqui, Papa Serra, final de 7 milhas para tocar, arremeter e pôs o final na 1-7. Gente, é Papa Serra, continue a aproximação, aguarde a autorização para aproximar para a pouso que está na 7-0. É. Bom dia, gol 1621, pronto, pega na 0. Diego no 621, mantenha a ponta de espera. Mantenha liga. Torre confirmando o vento para Papa Serra. 1-7-0 graus com 7 nós, é Papa Serra. Fox, Eco Bravo, alonge um pouco a perna do vento e aguarde para girar a base para 1-7. Alongando perna do vento, Eco Bravo. Torre de vento, Jota Charlie está livrando a área do Parque de Exposição, seguindo para o litoral. Gente, a intenção é a farol da barra? Afirmo. Ok, então chame o controle, 29.45, até a volta, meu velho. Até a volta, amigo, obrigado. Passeio autorizado a tocar RMT, pistão no zero, vento 1-7-0 graus, 8 nós. Matheus, baixado e travado, tal que arremete. Certo. Problema 2, pronto para o tanque. 4-5 a bordo, duas horas de 7 e 20, problema 2. No litoral, à sua frente, reposta no farol de Itapuã. Bordo, altina pro 1-0 no meia, táxi via Índia Alfa. Ponto espera torre 1 noite, cima 95, bom voo. Táxi Índia Alfa, ponto espera de 295, bom trabalho, mesma coisa. Ok, gente. Qualquer com bravo autorizado virar base para 1-7, reposte na final, na curta final. Iniciando a base, reportará na curta, Eco Bravo. Com o Jet Nádio Mike Eco Delta, está próximo ao farol de Itapuã, ainda mantém. Mike Eco Delta, inicie curva à esquerda, para uma perna do vento pela direita, reporte para girar base para 1-7. Outra vez girando base para 1-7, Delta. Reporte para girar base, fica atento ao Cirro, está na curta final da pista 7, Mike Eco Delta. 621 autorizado a alinhar e manter a pista 0. E manter a linha com 621. Eco Bravo, segue para qual parte? Parte 5. Gente. Papa Serra. Papa Serra, tocou o MT aos 39. Curve à esquerda. Reposte na perna do vento, pistão 9-0. Através norte da torre. Perna do vento para posto final na 1-7, senhor, se possível. Ok, tá ciente. Será o número 2 para 1-7. Certo. Salvador, bom dia, 48. A base do ponto de espera da 1-0, visão pela nave alinhada. Melhor no 648, após a mesma decola autorizada, linha MT. Faz mesma, a linha MT, 648, obrigado. Foco Eco Bravo autorizado, pouso, pistão no 7, então 8-0 graus, 8 nós. Gente, pouso autorizado, foco Eco Bravo. Vai, Eco Delta, para tirar a base da 1-7. No 648, ainda na escuta do som. Mike Eco Delta, autorizado a girar base 1-7 e pulo na vértice na pairada na cabeceira. Reposte no solo controlado, vento 1-8-0 graus com 7 nós. Botarei controlado na 1-7, Delta. Uma por terra já pode efetuar a base para 107? Opa, passear, tem um helicóptero que vai parar na cabeceira. Então faça 360 quando interceptar, senão eu reposto já interceptando o final da 107. 360 pela direita, hein, Papa Serra. Sim, pode ser na final da 107. Pois 360 repostará na final da 107. O número 2 não autorizado de decolagem, então 8 0 graus 7 9. Livre decolagem, gol 162. Como recebe? Os patrona, frequência livre ao estacionar, boa. Para cópia. Os 4-2, chame o controle, 199 decimal 4-5, bom voo. 3945, obrigado, bom trabalho. Passei a autorizar com o helicóptero pousando cabeceira no 7? Vem, Matilda, só. Então, caso necessário, eu faço um novo 360 aguardando a pista livre. Entendido novamente, o Papa Serra efetua a 360. Sim, o helicóptero ainda não livrou a cabeceira, ainda pousando. É, mas pela distância haveria tempo. É, então continue no final e aguarde autorização de pouso, é Papa Serra. No 648 autorizado a decolagem, então 80 graus e 99. Decolagem 90, é Papa Serra. Última que é que deu, solo foi as 4-3, frequência livre estacionada. Passei a livre pouso no 7, então no 7 0 graus 8 metros. Papa Serra, baixado travado. Cuidado com o processo, eu sou o processo 4-4 em forma livrada. O número 48 decolou os 4-4, chame 129 decimal 4-5, morro. 3945, bom dia. Ryanair 6140 para push e acionamento, está no portão. Salvador, 6140. Salvador, Ocean Air 6140. M140, como recebe? Agora 5x5, pushback de acionamento está no 1. Autorizado, chama para o táxi. Para. India November Alpha na escuta do solo. Op. Sente a Copa Serra, frequência livre estacionada. Sete, curva direita. Controle 129 decimal 45, aciona 0171 no cotejo. Controle 129 decimal 45. Pela Vemera Alfa, confirma 2 a bordo. Correto. Altímetro no 0 no 6 para a torre 1 decimal 95 com voo. November Alpha, acione e chame para o táxi. Sente no 094, aguarde para a cópia. M140, como recebe? 5x5. Sente, grato. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Perzulu 19, saída Momo, transição Frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 129, decimal 45, aciona 5102, coteja. Momo, transição Frote. 2945.2.502. Treinamento correto, chama para pushback sonamento. Protax Ocean 6140, 142 a bordo, 2:10, alterna Salvador. 142 a bordo, altímetro no 0 no 6, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1.95 com voo. Obrigado. Corre então na frequência primária, o gol no 5.1. Tripe, retorne a 1.935. Corrigindo, retorne a 1, 2, 1, 4, 5. Gol 1561, mantém 1935. Gol retorne 12945. Ocean Airway 140.0, pronto. 140, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 170 graus, 5 nós. Ali, decola, 4-0. Assim, doutor, eu decolo 1-4-0, vento 1-8-0-8-9. Ah, resistência. Salvador Azul 4207, bom dia. Bom dia, Azul 4207. A técnica está fazendo uns testes no marcador médio, nos equipamentos. Então, por gentileza, nos informe quando receber o marcador médio e o NDB Pitanga, o Índia Vitor. Vai informar. Obrigado. Vento de superfície 1-7-0 graus com 7 nós. Já tem livre pouso, pista 10. Livre pouso 1-0, tem baixo travado e está recebendo os dois. Ambos? Ambos. Ah, ok, obrigado. Em novembro, nosso autorizado alinhar e manter, reporte pronto. Em 140, decolou 55, chame 129-45, controle, bom voo. 2945, obrigado, boa noite, bom dia. Número Alfa, tenta possível a esteira de turbulência do Embraer que passou sobrando 7. Quando pronto, tem livre decolagem. Ventona 30 graus, 8 nós. Sete solo 58, chame 12. Um não deixa falar, solo. Obrigado. Salvador, o azul 4207, liderando a sua escuta. Azul 4207, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa vai reportar antes da Juliette, o azul 4207. Número Alfa de Close, 00. Corredor Axé e controle 129, 2400, bom voo. Controle 2940, grato Índia November Alfa. 12945. 12945, Índia November Alfa. Azul 4207, táxi via Juliette, portão 1. Via Juliette, portão 1, azul 4207. Prólogo 094, para o puxa acionamento na posição 2. Gente, aguarde no 094. 62. cordial, bom dia, 35414. Bom dia, 35414, estamos fazendo o teste do marcador médio. Então, por gentileza, nos informe quando receberá o marcador médio NDB, Índia Vitor Ipitanga. Informativo, informará o quando do Índia Vitor e o médio. Meia um, nosso solo foi 03, chame 121 na decimal 9, solo. 2199. Horário do plano, Mike Bravo Yankee. Ok, meu, meia um. Chegou a ver o sinal da pistola de sinalização? Negativo, 561. Gente, obrigado. Acionamento, chame para o táxi. Quatro, um, no 4. Felipe Pulo, Trip. Ventando meia zero grau, 7 nós. Recebe marca do médio, NDB. Meia uma na escuta do solo. Solo, boa noite. 561, no bate. Bom dia, no 561, táxi Alfa, mantente da Juliette. Alfa vai manter da Juliette, 561. Gente, obrigado. Não recebemos o seu plano no sistema, estamos em contato com a sala IS. Aguarde um minuto, estamos preenchendo o seu plano manualmente. Gente, estamos preenchendo aqui a FPS manualmente, aguarde apenas um minuto. Pode escutar, Juliette, não se pela. Gente, mantém posição, aguardando a saída da aeronave da companhia no pátio no 561. Não? Gente, mantendo se pela. O áudio. Mike Lima Juliette, confirma como recebe o controle nessa frequência? Gente, obrigado. Retorne à frequência no 2945. 2945. Salvador, bom dia, boa noite, 64, 2 milhas para cima. Liga 864, continua a aproximação agora e pistaria para o evento 150 graus, 5 nós. Prosseguir na escuta. Trip, seu solo foi 06. O senhor modulou para a torre e não compreendi. Pelo dia 20, porém o áudio. Não, o 35414. Ok, gente, obrigado. Chame o solo no 20 de semana. 20 lá, obrigado. Solo 5494, livrou. 5494, táxi via Kilo, pátio 3. Kilo, pátio 3, 4-4. Autorizado, pista 10, então no 70 graus com 5 nós. Autorizado no 0, vou no 864. Por gentileza, confirme se recebe o marcador médio ainda, Vitor, com áudio. Negativo, já foi testado antes. Não recebe o marcador ou não recebe o áudio? O marcador, vou testar o áudio agora. 1094, confirma a transmissão muito baixa. Delta 182, autonomia 3 horas, 4 horas, canal. C? 1182. 2182 a bordo, altímetro no 095, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 095, voo no 0561, no táxi via Juliette, para o portão 2, observando a aeronave da companhia saindo no pátio. Certo, portão 2, no nosso central. Autorizado o voo local no IUPES, corredor axé, decola da 17, curva direita, controle 129.45, aciona 01 no 6, coteja. Altímetro no 0 no 5, o táxi chame torre 1.9.95, bom voo. Bom dia, 1864, Lidó, direita, na Alfa. Bom dia, 1864, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette. Vem aqui pronto pro táxi. Autorizado o táxi, no ponto de espera. 094, autorizado, decolar, vento na 70 graus, 89. Salvador, é a Papação do Yankee, Delta Charlie. Yankee, Delta Charlie, prossiga. Ok, amigo, já está aqui a 5 milhas fora, 5.7, setor norte, para pouso na 17. Cheche, Yankee, Delta Charlie, vai entrando a 50 graus com 5 nós, autorizado pouso. Vista, voa na 7, reparte no solo controlado. Charlie. No 864, ingressa Juliette, portão 09, confirmando 09. No través do 8, aguardo o follow-me da Infraero. Ativo, ingressa Juliette, 09, através 08, segue follow-me, boa noite, 864. Veículo 12, chame 129.45, bom voo. 2945, é a volta, 094. Mike, vai ver que mantém a ponta de espera, mantém. Torre Salvador, 962 da Gol, bom dia. Bom dia, 962, já pode passando externo embaixo travada. Vento de superfície 180 graus com 8 nós. Rapaz. Check, check, check, Delta Charlie, informe o solo controlado. Charlie. Solo 62, um helicóptero efetuando pouso na pista auxiliar à sua esquerda, não interfere com a sua aproximação. Então, 180 graus, 8 nós, livre pouso, pista 1-0. Beleza, 1-0, 62, sente. Tem que dar Tatiana, posso controlar na cabeceira? Tem condição de seguir contato da baixa altura? Pode ser, pode ser. Tá vendo, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Delta Charlie, stand by no transporte, frequência livre, um abraço, meu velho. Bravianca, autorizado a decolar pista no 7, vento 180 graus, 9 nós. Salvador, o Mike Lima Juliette, estabilizado, LS 78-10. Mike Lima Juliette, vento 180 graus, 8 nós, é costa baixa travada. Abaixada travada. Gente, agora a gente está livre, Mike Lima Juliette. Aguardando. Alô, no meio do solo, 17, M1, 21, no decimal 9, Vibra. Pressionado. Salvador, vou no 62, me provou. 62. Ingressa Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. No 62, confirmando Juliette, portão 07. Juliette 07. Mike Lima, Juliette tem livre pouso, pistão na 0. Vento 180 graus, 7 mais. Livre pouso na 10 do Mike Lima, Juliette. Segue pra qual parte? Então pra Aerostar. Gente, conhece o aeródromo? Firmo. Bravinha, que decolou o 18. Desce no axé e chama o controle. 129, decimal 400, por favor. 120? 129, 129,45. 129,45, dentro. 29, 29,45. Fica firme, hein? 129,45. Aqui confirmo. Torre Mike Bravianchi. Prossiga Mike Bravianchi. Caso de autorização para o cruzamento do eixo da 1-0. Nova Mandela 1000. Vai fazer um 3 toques arremetida. 3 toques arremetida 1-0 ou 7? 1-7, senhor. Confirme a posição que se encontra agora. Agora do litoral para o continente no momento. 7. Nossa, ela foi informar na final da 10. Autorizado cruzar o eixo de aproximação, reporte girando base para 1-7, Mike Bravianchi. Reporta lá, cruzando o eixo da 1-0. Jet solo 2-0, chame 1-2, 1-9 solo. Lima Juliette, táxi autorizado via Alfa, Juliette, contorno os fingers após Lima, Mike, Quebec. Na Quebec chama a torre em 1-8-9-5 para cruzamento da pista 1-7. Final baixado e travado, 1-7 para toque e arremetida, Ecta Serra. Vocês vão tocar RMT? Mike Bragan, Cristiano 7, ventando a 50 graus, 8 nós, após circuito padrão, curva pela esquerda. Afirmativo. Clima Juliette, após o Xingu passar a frente, está autorizado a cruzar a pistilha até o aerostar. Curva na esquerda para ingressar na pena do vento da 1-7 para novo toque RMT, Dex Papa Serra. Gente, Mike Bragan aqui, reporte girando base para 1-7. Vai reportar girar base. Braguinha, tem condições de fazer uma base curta para o nosso site? Positivo. Gente, autorizado a tocar RMT no nosso site, ventou no 60 graus, 8 nós. Salvador, bom dia, está 3198 na final, visual com 10. Bom dia, Tana 3198, aeronave aproximando para a pista auxiliar, não vai interferir com a sua aproximação. Vento no 60 graus, 8 nós, aguarde a autorização de pouso. Ok, continua na aproximação e baixa travada, Tana 3198. Yankee, desconsidere, finalize a curva pela direita, faça um 360, reporte reinterceptando a final no 7. Afirmativo, 360 pela direita para a final da 1-7, seguida, é Mike Bradiak. Pode interceptar a final da 7, com 360 pela direita. Pistão 98, sem livre pulo, pistão 0, vento no 70 graus, 8 mais. Pouso autorizado, pistão no 0, 3198. Pode confirmar o vento, tá 319? Una 70 graus, 8 nós. Ok, graças. Termo, copia, tá, 391. 391 autorizado Salvador Galeão, via operação 10, SMAP, DCT Lúdito, DCT Barbacena, restante conforme rota, nível 340, saída da EL, transição Motiva, decola 10, direita após decolagem, 51117 com o código e o controle em 129, decimal 400. Autorizado Galeão, nível 340, perigo 10, SMAP, do Vito, Barbaciano, decolada 10, direita, da El Motiva, controle 1294, 51971, um, transponder, está na 62, tanto 391. 3198, fala 29, chama no 29, fala, Lebrão. 219, pô. 291. Camarada, tá 391. Boa, 3198, de Frona Escoito. 3198, ingressa Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 03, da 3198. Tá lá, 4082. Cópia. O 4207 da Azul. Autorizado Salvador, Rio de Janeiro, Santos Dumont, via Opus Luna 0, SMAP, Lourdes, Barbacena e restante conforme rota. Nível 320, saída da EL, transição Motiva, decolada 10, direita após decolagem, 51113, o código e o controle 120, decimal 45. Correção 129, decimal 45. Lúvito, Barbacena, SMAP. Sete, confirma o vento. Agora 150 graus com 8 nós. 7403, deu depósito 190. Quem é que alonga a perna do vento, aguarde para girar a base. Eu aqui, alongará a perna do vento. Autorizado girar base, Barona 7. A intenção é, deseja fazer um circuito pela esquerda ou pela direita? Pela esquerda, senhor. Na presente. Posicional, mais pra linha. Ok, gente. Vento no 70 graus com 5 nós e a porta não, final é mais travado. Mike, pra linha aqui. Pra perna pra. Sony Forever chama táxi. Tá bom, fala lá, táxi, dá 391. para avião que girando base para chamar, baixar travado. Este livre pouso no 7. Mike para avião, que ventou no 70 graus com 8 nós. Dia, azul 4082. 4082, ingressa Alfa é a porta antes da Juliette. Inicialmente vai manter a posição antes da Juliette. Alfa, porta antes da Juliette, 4082. Bravo, seu solo foi os 35, frequência livre. Não, estacionando, Bravo.